Dr. Veludo apresenta Crónicas de Cinema, com o alto patrocínio da Fundação do Filmezinho Abandonado, Cinema Xunga e Nas Nalgas do Mandarim, em estéreo ou disponível. Ora, na sequência daquilo que tem vindo a ser o alinhamento destas crónicas, lembrei-me aqui também de uma velha ideia. Uma velha ideia para um argumento de um filme de terror. Um filme de terror adaptado, obviamente, à realidade daquilo que é Portugal. Não Portugal atual, não é? Nesta conjuntura desinteressante e sem grandes inspirações cinéfilas, mas num Portugal dos anos 90. Um Portugal dos anos 90, quando se pensava que qualquer banda poderia singrar no estrangeiro a cantar em inglês. E esta nossa história começa com um grupo de jovens que tem uma banda de death metal, uma banda das mais pesadas que esta nação alguma vez viu, uma banda tecnicamente muito evoluída, super rápida, coordenada e cheia de elementos dotados nas artes da música. Bom, esta banda era amada por meia dúzia de pessoas, os seus pais e uns vizinhos e obviamente aqueles que tinham comprado a sua demo tape, a sua cassetezita. Então esta banda tinha muito potencial, mas não havia mercado, não havia perspectivas de futuro. Enviaram para o estrangeiro, mas como sabem é muito complicado singrar lá fora. E então eles lembraram-se da opção óbvia, que foi fazer um pacto com Satanás. Arranjaram um velho livrito através de um esquema narrativo manhoso e encontraram nele inscrito um encantamento que supostamente iria levantar o Senhor das Trevas, de maneira que eles pudessem assinar um contrato, vender as suas almas em troca de glória, em troca do estrelato, em troca da fama dos palcos e dos tops. Então fizeram um dia à meia-noite, lua cheia, sangue, pentagramas, velas, o costume, e invocaram então a tal aparição. E nesse dia ficam desiludidos, porque não aparece Satanás, aparece Belzebu, que é o seu dignatário para estas coisas do heavy metal. Então eles falam com o Belzebu e dizem-lhe: Belzebu, explica a situação. Bom, nós estamos muito bons, temos só, ninguém nos apontou uma única crítica, mas a nossa base de fãs é tão pequena que nós vendemos 100 cassetes e pronto, atingimos toda a gente. Belzebu diz-lhe então: não há problema, assinem este contrato. Vejam lá, não querem ler? Ao que os nossos amigos dizem: ler é uma chatice, ter agora que estar a ler letras miudinhas, se houvesse um vídeo ou isso. Não, de facto não há, diz Belzebu. Pronto, e hoje assinam, toda a gente assina o contrato. Por milagre das trevas, um dia depois recebem uma carta num estúdio a dizer: queremos gravar um CD vosso e tratar já de vos arranjar um agente para serem famosos. E eis que eles vão para o estúdio, chegam ao estúdio e procedem então à gravação, que seria algo mais ou menos nesta linha. Aqui esta metalada forte em baralho. Bumba, bumba, bumba, ali a bater. Gritos, aquela coisa, nas vocalistas. Bom, e esta banda era composta então por dois vocalistas, não é? Uma rapariga e um rapaz. O seu baterista, o baixista e tal, pronto, acabam os dois de guitarra. E eis que eles gravam o disco. Uns dias depois, então, o disco está gravado e eles recebem uma cópia, carregam o CD e começam a ouvir e ficam, de facto, horrorizados. Telefonam ao seu manager, que lhes diz: epá, é natural que haja uma outra pequena alteração feita em pós-produção, ou até mesmo na fase de mistura, ou de masterização. E eles dizem: epá, é impossível isto sermos nós. E o agente diz: não se preocupem, o sucesso está garantido. E eles ficam muito chateados, e decidem então dar um tempinho e pensar na vida. Uma semana depois, telefonam para lá e dizem: epá, não, assim não, não queremos continuar, porque esta de facto não é a nossa música. E o agente diz: não é a vossa música, amigos, não é, ouçam, vocês estão já em primeiro lugar do top nacional, tenho aqui propostas para vocês darem mais de 100 concertos este verão, como é que é, aceitam ou não? Eles ficaram muito assustados e disseram: bom, sendo assim, se calhar temos que avançar, não é? É verdade, é verdade. Vocês estão preparados para avançar? Pronto, sendo assim estamos. Assim é que eu gosto de ouvir os meus Silence 4 a falar. E aqui está, nesta altura então revela-se que esta banda de metal que fez um pacto com Satanás ali para os lados do Iria era de facto a história dos Silence 4, a história que nós nunca ouvimos, a história verdadeira, não é? Portanto, neste caso, a história pela qual, a razão, a origem pela qual esta banda teve o sucesso que teve, é que, para mim, parece-me ser a única possível de acontecer. E com isto vos deixo e boa continuação.